Romero 6224 com 70 a bordo, 12h18, Alterna Recife. Cliente, via Índia, reporta no espera pronto, 18h30. Via Índia, reporta no ponto espera pronto, 14h26, 6225. Confirmando 70 no POB? 70 no POB. Cliente. Torre, muito boa noite, Chinesa 6224, aproximando o ponto espera. 6224, ingresso de decolagem, centena com 10. Cliente, autorizado decolagem, 6224. É 224 aos 47, 198, bom voo. 198, obrigado, boa noite. Boa noite, Oxenê 6224. Oxenê 6224, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado e submantenha o nível 190. Excelente, 190, se possível, voajamo. Voajamo. Voajamo, obrigado, 6224. Positivo, prossiga. Rio 5972, autorizado Galeão, nível 320, decola da 10, direita, da El Leda Bidev. Bidev intercepta Perisco 50 e após prossegue conforme a rota do plano. Controle 198, torre 186, transponder 5107. T20, pista 10, direita, subida da El, Leda, Bidev, Unicom, Risco 50, 19.8, controle, 2862, 5107 é o transporte. Correio correto, reporte pronto. O objeto 5837 aciona identificação, autorizado chegada bom, fidei se mantém a 4 mil pés, o ajuste no 0 no 4. O 074, cópia. Prossiga, cópia. Tchau. autorizado, Guarulhos 360, na Perito 50, decola da 10, direita da Euleda, pós-lida Vobidev, controle 19-8, torre 18-6, transponder 5102. Nono 2-6, decimal 85. Via Upper Whiskey 50, decola da 10, saída da Euleda, após lida Bidev, controle 19-8, torre 18-6, 5-1-0-2 no transponder, é o gol 1-0-7-8. Corrige, 1-0-7-4. 1-0-7-4, cotejamento correto, reporte pronto. Reportará pronto para push-back de acionamento, gol 1-0-7-4. Objeto 5716, acione identificação, ITAP na chegada Mari, deixe manter o nível 050, ajuste na 014. Júlio Web 5837 voltando? 537 prossiga. Libera para o capelo acima de 200 nós, cara. Autorizado, desce para 2000 pés, ajuste no 0,4, autorizado LS, reporte estabilizado. 2014, reportará estabilizado, 37. Solo Salvador, Rio 5972. Felipe, confirme. É o Rio 5972. Rio, prossiga. Gentileza, eu poderia repetir novamente nossa autorização, por favor? Pronto para copiar? Positivo. Autorizado Galeão, 320, no Upper Whisky 50. Decola da 10, rua direita, da Euleda Bidev, controle 19-8, torre 18-6, transponder 5107. Muito obrigado, 320, pista 10, da Euleda Bidev, transponder 5198, torre 18-6, 5107, transponder, obrigado. Correto, reporte pronto. Minha 00 CN identificação, autorizado chegada da Mari, desse mantém o nível 050, correção 060, ajuste na 04. Ok, Mari, desce 060, no 04. 6. Autorizado no 612, reporte táxi. Reportar ataque, gol 1074. Localizador 5837, complete aproximação, torre na noite decimal 6. 8,6, obrigado. Webjet 5716, desça para 2000 pés, o ajuste no 04, autorizado LS, reporte estabilizado. TAM 3600, desse mantém o nível 050. Pouso autorizado, vento uma centena com 10. Vem com 10, obrigado. Gol na 643, aceno identificação, autorizado chegada BONF, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste no 04. BONF 4.000, identificou no 04, gol 1643. Autorizado, reportáxi. Autorizado, reportáxi. Ataque, seu voo 1074 com 195 a bordo, 4 horas e 10, alterna com 20. Em destaque via pátio Índia, 18.6, ponto espera, 1074. 1074, pátio Índia, o ponto de espera 118.6, gol 1074. Oito, três, sete, aos 10, direito 219. Direito 219, 837. Salvador, web 5837. 837, vai taxiar via Quilo, parte 3, posição 4, atento ao tráfego da Rio, puxando. 5837, Quilo, parte 3, atento ao Rio. Objeto 5796, complete aproximação, torno no 8, decimal 6. 8-6, 7-6, gato. Observador, boa noite. 7-6, estabilizado, baixa, travada, 1-0. Web, tem pouso autorizado na 10, 1 centena com 10, ajuste 1014. Ajustado 1014, está autorizado, pouso na 10, com 7-6. Oi, boa noite, Gol 1074, no ponto de espera pronto.